Oi, pessoal, boa noite. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês comentarem aqui se está todo mundo me enxergando, todo mundo me ouvindo. Ok. Então hoje a gente vai seguir olhando um tema que é um tema bem específico, ou seja, dentro de todos os ensinamentos, né, que o budismo oferece, a gente está olhando um pedaço super pequeno. Hoje, por exemplo, a gente vai estar olhando dentro desse conjunto todo, a gente vai estar olhando o segundo e terceiro elos. Então, é uma coisa super específica, isso tinha que ficar claro para a gente não confundir as coisas, né? Então, é mais ou menos assim, a gente vai precisar, antes de mais nada, reconhecer que o que a gente vai estar olhando hoje, e que a gente já vem olhando já há 3 semanas dentro do estudo do primeiro elo apenas, é algo extremamente específico. Porque vocês vejam, o Buda, ele viveu até os 80 anos. Então ele viveu muito tempo. Vocês imaginem, se Jesus Cristo deu o ensinamento dos 30 aos 33, o Buda foi dos 35, 36 até os 80. Então ele ensinou muita coisa. E ele também viajou muito, teve muitos alunos. Então se diz que só de grandes alunos que o Buda teve, isso foi um número de 500. Mas todos os outros que foram surgindo. Então foi muita coisa que o Buda ofereceu. Então, isso é contabilizado em 84 mil ensinamentos. Então, a gente está olhando só um trechinho bem pequeno disso tudo hoje, né? Mas ainda assim, hoje, quando a gente olha para isso, a gente vê que o Buda ele oferece muitos ensinamentos que vão tratar da compaixão. O budismo tem ensinamentos que vão tratar da compaixão. Tem outros que vão tratar da meditação em silêncio. Tem outros que vão tratar sobre as experiências de sofrimento. Tem outros que vão falar da roda da vida. Tem outros que vão falar da natureza da mente, tem outros que vão falar da filosofia, e por aí vai. Então a gente está olhando dentro dessa classe toda uma coisa extremamente pequena que são os 12 elos. Ainda assim, os 12 elos, ainda que seja uma coisa pequena dentro desse conjunto todo, ele é extremamente abrangente porque ele vai tratar não só de como que a experiência de sofrimento ela surge, como ele vai também apontar a lucidez diante dessa experiência. Mas aqui é como se a gente tivesse pulado várias etapas, é como se a gente estivesse olhando, já tendo como pressuposto o fato de que vocês já estabilizaram um pouco a meditação, que vocês já entenderam o refúgio, já entenderam a roda da vida, já entenderam um monte de coisa, para a gente poder realizar isso de verdade, né? Mas o método que o Buda usava, ele é o método de girar a roda. Então, o que acontece é que a gente olha do início, olhando todos os pedaços. Quando a gente conclui isso, e a gente olha para a nossa vida, a gente olha para os objetivos que a gente tem, a gente vai reconhecer que esses objetivos eles são muito pequenos comparado com esse todo que a gente pode alcançar. Então a gente olha melhor a nossa própria situação, a situação da roda da vida, porque a gente vai ter um olhar mais amplo. Então essa abordagem que a gente vai estar olhando aqui, ela é muito interessante, porque ela não vai tratar das experiências de sofrimento de maneira direta, né? Porque em geral esse é o caminho pelo qual as pessoas se aproximam, não só do caminho espiritual ou no caso do budismo da meditação, no sentido de que as pessoas elas se aproximam buscando um remédio para as aflições que elas têm, né? Mas é como se essa aproximação, ainda que ela seja válida, ela é um pouco limitada, porque a pessoa pode ficar com a sensação de que depois que aquela aflição que ela está passando desaparece, ela mesmo se dá alta e vai embora, sem ter transformado de fato a vida dela, sem ter olhado com mais profundidade para as coisas. Então é importante que a gente consiga olhar não só para a nossa vida, mas que a gente consiga olhar para as coisas com mais profundidade, porque a gente vai ter uma sensação de querer avançar, que ela é muito mais genuína do que se a gente estivesse trabalhando por problemas. Então, é como se esse método que a gente está olhando, de olhar para a realidade com mais profundidade, ele fosse um método mais rápido do que o método no qual a gente olha e dá um enfoque no sofrimento, no sentido de que a gente vai sempre estar se movendo em busca de remédios, de aspirinas. E sempre é um método que a gente vai lidando como que a gente vai tapando uma cicatriz depois da outra, né? Enquanto que a gente nunca olha o motor daquilo tudo, o que que está além desse motor. Então, os três primeiros elos, especialmente, eles vão falar de aspectos que são, por um lado, extremamente sutis e profundos, mas, por outro lado, justamente por isso é que é a abordagem que a gente consegue transcender a roda da vida. Então, é isso que vai acontecer. Nas 3 semanas anteriores, a gente deu uma ênfase no tema dos 12 elos, na introdução dos 12 elos, mas principalmente dentro do tema do primeiro elo, que é a avidya. Então, a gente tentou olhar com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de cuidado para esse tema, e a gente usou como base para isso aquele texto do Lama, que é um texto que se chama Seis Formas de Avidya. Então, é como se houvessem diferentes formas a gente abordar esse tema, e é extremamente rico porque são diferentes facetas que a gente pode contemplar, seja na relação com objetos na nossa frente, seja com pensamentos, com ideias, com emoções. A gente é introduzido ao fato de que qualquer coisa que a gente se relaciona é separável da nossa mente. Então, a gente tentou olhar isso com mais cuidado. Agora, o que vai acontecer de agora em diante é que dentro desse processo de surgimento do samsara, a gente olhou só o princípio ativo. Mas como é que isso vai se solidificando? Essa confusão, ela vai se estabelecendo. Então a gente chega no segundo elo. Então, no segundo elo, a gente vai ter essas estruturas do samsara surgindo com mais nitidez para a gente. Então, essas estruturas a gente vai chamar de samskara. Então, Sanskara é uma palavra em sânscrito, skara significa cicatriz. E samskara significa conjunto de cicatrizes, ou marcas pelo hábito. Conjunto de marcas. É também chamado de alaya vijnana. Então, alaya significa conjunto. Por exemplo, Himalaya significa conjunto de neve, né? Como montanha, né? Himalaya. E vijnana é consciência, então é um conjunto de consciências, o um conjunto de marcas kármicas, o um conjunto de padrões que a gente usa no dia a dia. Então, esses padrões, esse conjunto de padrões que a gente usa, esse conjunto de padrões kármicos, eles surgem e eles se estabelecem no segundo elo. Então eles começam a surgir a partir de avidya e elas vão ganhando solidez nesse segundo elo. Agora, para a gente poder entender isso de maneira prática, a gente vai precisar olhar o símbolo que o próprio Buda utilizou na Roda da Vida, que ele é um símbolo muito bonito. Vocês podem encontrar isso em todas as imagens da Roda da Vida, vai ter isso explicado, que é o fato de ter um potista que ele está trabalhando com barro. O que que o Buda quer dizer com isso? Então o Buda ele vai explicar assim, que quando o potista ele começa o seu trabalho, ele vai até algum lugar e ele compra um pouco, um conjunto de barro. Ele vai e pega um montinho de barro. E aí ele vai trabalhando com aquilo, mistura com a água e vai girando, ele vai trabalhando. Só que no final do trabalho, o que que ele tem no final do trabalho dele? Ele tem barro. Ele não teve alguma coisa diferente do barro. Só que quando ele vê, a experiência que ele tem já é uma experiência diferente. E, ou seja, quando ele vai tentar descrever o que é que ele passa a ver, então, ele vai precisar falar de uma forma, ele vai precisar falar de um aspecto sutil que não vem do barro. O barro nunca deixou de ser barro, mas a relação que ele estabelece é diferente. Então ele vai precisar explicar isso a partir de um processo de delusão que acontece com ele. Ou seja, ele pega um pedaço de barro que ele começa a trabalhar, só que quando ele trabalha, ele deixa de ver barro e passa a ver um vaso. Ele vê uma outra coisa, ele se relaciona com uma outra coisa. Só que essa outra coisa não é algo que tenha vindo da microestrutura do barro, não é alguma coisa que vem de alguma molécula, de alguma partícula. É alguma coisa que ele fala de uma estrutura interna. Então o barro da frente dele, que nunca deixou de ser barro, ele não vê mais barro. Ele vê um vaso, ele vê um pote, ele vê qualquer outra coisa, menos o barro. Então ele está vendo uma estrutura interna dele mesmo, refletida no barro. Isso é o segundo elo, quando esse processo começa a surgir. Mas o Lama no texto, esse texto que a gente está vendo, ele usa um exemplo muito interessante, porque ele mostra como que desse processo coemergente começa a surgir as identidades, né? Ou seja, vocês imaginem que uma pessoa vai numa loja e compra um pouco de barro, ou vai até uma mata, vai na própria natureza e pega um pouco de barro e ele começa a trabalhar. E aí, depois de um tempo, ele olha para aquilo e ele vê um pote. Mas ele olha para o pote e ele não gosta daquele pote. Ele desmancha aquilo. E ele volta a ter a sensação que ele tem um barro na frente. Mas a pessoa olha, não gosta de novo daquele barro, tenta fazer um outro vaso. E ele fica fazendo isso várias vezes, fazendo um vaso, desfazendo, fazendo um vaso, desfazendo. Até o momento em que ele olha e ele tem a sensação de que agora sim ele está vendo o vaso. O vaso. O vaso que ele tinha na mente dele, como é que do jeito que ele gosta. Só que de onde é que surge essa aparência dentro do barro? Vai surgir dentro da própria mente da pessoa. Ela olha para o barro e, no, em vez de ver o barro, ela vê o pote, ela vê um vaso, ela vê qualquer outra coisa. Do mesmo jeito que a gente olha para um risco e vê um cubo. Mas é do mesmo jeito que a gente olha para uma pessoa e ora a gente vê uma coisa, ora a gente vê outra. Então tem horas que a gente olha para uma pessoa e pensa: nossa, essa pessoa aqui é muito útil para mim, ela pode me ajudar a fazer isso. No dia seguinte, a gente descobre alguma coisa da vida da pessoa e pensa, nunca mais eu quero chegar perto dessa pessoa. Mas tanto o aspecto amigável quanto o aspecto de repulsa, nenhum dos dois vem da roupa, ou vem do cabelo, ou vem da pele. Eles vêm de um outro lugar. Então, esse exemplo do pote, do barro, do vaso, ele na verdade ele acontece o tempo inteiro. Com a sensação que a gente tem com a nossa casa, com o nosso carro, com as pessoas que a gente vai encontrando. Cada uma delas vão revelando nossas estruturas internas, porque a gente nunca olha para uma mesma pessoa de um mesmo jeito. Toda vez que a gente encontra a pessoa, a gente vê alguma outra coisa, de um outro lugar. A pessoa parece ser um pouco diferente. Isso acontece o tempo inteiro. Só que no caso do potista, por exemplo, né, a gente voltando para esse exemplo, o que acontece é o seguinte: ele pega aquele barro, que ele deixa de ver como barro, passa a ver como um vaso, e ele bota na mesa para secar. E de repente ele vê que vem crianças, ou ele vê que vem pessoas, ou ele vê que vem um cachorro grande, meio estabanado, que pode de algum jeito derrubar aquele vaso, aquele pote. E nesse momento ele começa a manifestar então a identidade. O que significa isso? Ele vai manifestar um apego. aquela estrutura interna. Porque ele não é que ele tem apego ao barro, ele tem apego à estrutura que ele vê refletida no barro. Assim como a gente olha para uma pessoa, o apego que vem é o apego à estrutura que brota junto daquela pessoa. Então, a identidade, ela é como se fosse um apego à estrutura interna da gente. Porque depois que a pessoa olha para aquele vaso e aquela estrutura não surge mais, a pessoa joga o vaso fora. Então, nunca foi alguma coisa do vaso, do pote. Era sempre alguma, sempre foi, sempre é alguma coisa relacionada à estrutura interna. Então, isso é identidade. Quando surge um processo de defesa daquela estrutura, isso vai ser identidade. Por quê? Porque quando ele olha para o mundo, ele olha para o vaso, ele olha para qualquer objeto, e surge uma estrutura, a pessoa diz que ela é aquela estrutura. Ela se constrói como sendo aquilo. E como se aquilo fosse o aspecto mais profundo de nós mesmos, né? Então, quando essas estruturas surgem, vai surgir o que no budismo é chamado dos três animais, que é o centro da roda da vida, né? Javali, galinha e cobra. Mas o que é curioso, que a gente vai ver agora, é que essas estruturas, elas só vão aparecer para nós quando surge a cobra, ou seja, quando surge alguma sensação de defesa dessa estrutura. Aí é que a identidade ela fica visível. O javali, ele já é a identidade, mas a identidade, ela não vai se revelar por si mesma. Ela vai precisar de alguma condição secundária, alguma condição externa para que essa estrutura apareça, para que esse javali apareça, né? Então, isso vai propiciar então o surgimento dos três animais. Então, dentro do budismo, a nossa identidade, ela está representada por três animais, javali, galinha e cobra. Agora, essas identidades, elas só vão surgir para nós quando alguma coisa que não aparece. Por exemplo, se a gente para por um segundo e olha para dentro, a pessoa pergunta: será que você é uma pessoa raivosa? A pessoa para e olha, a pessoa diz: não. Será que você é uma pessoa que tem apego? A pessoa diz: não. Você tem fixação, alguma coisa? A pessoa olha assim e não vê nada. A pessoa pode dizer que não. Por quê? Porque quando a gente para e olha, a gente não vê nada. Porque aquilo só aparece quando alguma coisa se mexe na nossa frente. Do nada aquilo não aparece. Então, quando alguma coisa acontece, é que a gente reage. Então, aí os animais, esses três animais, eles vão surgir. O galo, ele vai ser atividade incessante. O fato de que a gente vai estar sempre tentando proteger as estruturas. O galo é esse simbolismo de que, como ele está sempre ciscando, ele está sempre fazendo alguma coisa. Aqui é a ação incessante da gente estar sempre protegendo as nossas estruturas, os nossos padrões, né? Então, o Lama usa um exemplo interessante aqui. Ele diz assim: se a gente quiser olhar se a gente é bom, se nós somos boas donas de casa, por exemplo, né? A gente não precisa parar e perguntar para nós mesmos. É só olhar para o estado da nossa casa. Então, se a pessoa ela pode dizer para ela mesma, ela pode dizer para os outros, isso não é tão importante, porque as pessoas dizem qualquer coisa sobre si mesmas, né? Agora, se a gente pega essa pessoa e leva até um lugar que está completamente bagunçado e sujo, se quando a pessoa olha para aquilo incomoda um pouco ela e ela imediatamente surge uma agonia de ela ter que começar a arrumar tudo, de ela ter que começar a botar tudo no lugar e passar uma vassoura, então essa identidade, essa estrutura aparece. Aparece através do galo. O galo é essa agonia que surge de parece que tem que fazer alguma coisa. Agora pode ser que a pessoa chegue no lugar, olhe aquilo tudo e não suja nada, não brote nada. Então a pessoa ela não tem esse tipo de galo. Pode ter outros, né? Então, isso é interessante, o fato de que essas estruturas elas só aparecem se a gente é exposto a alguma situação. Aí vai aflorar. Vai aflorar ou como uma ação da gente manter aquela estrutura, no sentido do galo, ou de se surgir uma defesa, como se fosse quase uma aversão, uma agressão mesmo. O fato da gente ter consciência sobre esse processo pode ser interessante, mas não quer dizer que a gente vai conseguir simplesmente superar por a gente se dar conta, né? Do tipo assim, a gente pode se dar conta que a gente é teimoso. Mas o fato de a gente se dar conta de que a gente é teimoso não quer dizer que a gente vai conseguir superar a teimosia, né? E também não quer dizer que aquelas estruturas que a gente não tem consciência, elas vão deixar de operar se a gente não olhar para elas. Mesmo que a gente não olhe, elas seguem operando. Então, a noção da gente ter consciência ou não, ela não é tanto o ponto principal. Consciência, assim, da gente gerar um processo discursivo que cognitivamente percebe se aquilo está lá ou não está. É mais interessante a gente reconhecer e ver se tem uma liberdade de fazer daquele jeito ou não. Isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Agora, esse é o segundo elo. O que vem na sequência é o terceiro, que é Vijnana. Então, Vijnana significa consciência. Os 12 elos, ele é representado por um galo. Ele é representado desculpa, por um macaquinho. Então, vocês observem aquela imagem do macaquinho pulando de galho em galho. Então, é como se ele estivesse se movimentando. Então, esse é o momento em que começa a surgir esse movimento de maneira mais constante para nós. Então, a cobra, ela atua de uma forma explosiva de defender a estrutura. E o galo é uma ação de estar sempre fazendo alguma coisa. Então, o terceiro elo, ele diz respeito às energias que surgem dentro de nós, aos impulsos, aos ventos internos. Por quê? Porque a gente pode ter marcas que podem não mais produzir energia em nós. Então a gente tem aquela marca, mas ela não nos mobiliza. O terceiro elo é quando a gente tem um padrão, e aquele padrão, ele nos fisga. E a gente se sente impulsionado a seguir ele. Então esse é o terceiro elo. É quando o padrão, é quando uma marca nos mobiliza. Tem quase que um magnetismo. Isso é o terceiro elo. Aí então vai surgir um movimento de defender, de sustentar de alguma coisa. Aqui no caso do potista, é quando ele olha para o barro e o barro ele passa a dizer alguma coisa para ele. Ele olha para o barro e ele passa a ter uma relação emocional com aquele barro, que já não é mais um barro, é um vaso. E é um vaso que ele fez pensando em alguém, por exemplo. Aí toda vez que ele olha para aquele barro, ele lembra da pessoa. Então a pessoa desenvolve uma relação emocional com aquilo. Isso é o terceiro elo, quando começa a surgir um movimento quase que emocional dentro da gente no contato com as coisas. Então são estruturas internas que aparecem, né? Então aquilo que era só uma delusão vai ganhando corpo, vai ganhando solidez, porque aquela delusão ela se repete a ponto de virar uma marca e passa a mobilizar a vida da pessoa. Então ela ganha uma solidez ali dentro. Então é muito interessante a gente olhar isso na relação uns com os outros, né? O Lama ele cita aqui um exemplo muito interessante, que é o das crianças, né? Por quê? Porque para nós um objeto que é super caro, que é super importante, que a gente defende bem, uma criança pode vir olhar para aquilo e dar qualquer outro destino para aquilo, né? Pode jogar para cima, pode passar por cima. E eles têm uma liberdade de relacionar com as coisas que a gente não vê aquilo. A gente vê uma ordem, a gente vê um respeito, a gente vê uma série de coisas que eles não veem, porque eles não têm aquelas estruturas ainda. A gente está ensinando eles a terem aquelas estruturas, né? Para o bem e para o mal. Mas enquanto eles não têm, eles manifestam uma liberdade de se relacionar com coisas que a gente não tem. Coisas que a gente tem apego, que a gente guarda, às vezes vão lá e fazem qualquer outra coisa com aquilo. Então essa defesa que a gente tem de defender essas estruturas, elas começam a manifestar o nosso karma, começam a manifestar a nossa energia. Então esse é o terceiro elo, segundo e terceiro elo. Por quê? Porque a avidya, ela em si não tem um movimento, é apenas o fato de que a gente não reconhece as coisas como separáveis da nossa mente, a gente vê tudo como se fosse externo. Mas junto disso começa a surgir um movimento, começa a surgir uma energia de sustentar as coisas. E aí começa então, o karma começa a surgir. Ou seja, começa a surgir um movimento de sustentar alguma coisa. E quando aparece qualquer tipo de ameaça, a gente se mobiliza. Então, quando surge impulso, quando surge a consciência, ou seja, quando a gente se identifica com o impulso, o karma está totalmente presente. Porque karma significa ação, né? Ou seja, uma ação de defesa dos processos, né, que nos levam às coisas, né? Agora, Dentro da nossa prática, uma coisa muito importante que o Lama coloca aqui, que eu queria que a gente olhasse assim como contemplação mesmo, é esse tema da responsividade. Porque é como se fosse a chave da gente entender consciência, da gente entender vijnana, da gente entender avidya, sanskara e vijnana, os três primeiros elos, que é a responsividade. Ou seja, não tem responsividade que não gere uma sensação de um eu, de uma identidade. Por quê? Porque se não fosse assim, a gente não seguia os impulsos, né? Mas por que é que a gente segue os impulsos? Porque o impulso, quando ele surge dentro de nós, ele parece ser uma coisa tão íntima que parece óbvio seguir, parece natural. A gente nem raciocina a respeito. Então, nesse sentido, como a gente está olhando aqui, a responsividade ela vai substituir a lucidez. Por isso que é difícil ter lucidez. É como se o karma ele substituísse a lucidez. Por quê? Porque tão pronto a gente olha para alguma coisa, que pode ser um sorvete, pode ser uma pessoa, pode ser um pensamento no meio da meditação, imediatamente a gente responde. E a resposta, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, a gente não tem o menor espaço para a lucidez. Porque a gente está preso em ter que responder aquela forma estreita que apareceu para nós. Então, a essência da prisão é o fato de que quando alguma coisa surge, a gente parece que tem que responder na hora para ela, não consegue fazer qualquer outra coisa. Então, essa experiência das coisas serem separadas, das coisas terem uma resposta automática, inevitável e óbvia, isso é a essência do samsara, né? Então, isso está assim porque a avidya a gente nem suspeita das coisas. Ela fica oculta. Por que que a avidya, a separação, ela fica oculta? Por que que é tão difícil de reconhecer a coemergência? Por causa da responsividade. Mesmo dentro da meditação, esse vai ser o ponto principal da nossa prática. Por exemplo, a dificuldade que a gente tem em relaxar, quando a gente senta para meditar ou quando a gente vai fazer qualquer coisa, é porque tão pronto a gente para. A gente começa a se lembrar de tudo aquilo que a gente acha que deveria estar fazendo e não está fazendo. Ou seja, todas as urgências que a gente acha que deveria estar respondendo, naquele momento que a gente para, elas começam a aparecer. Ou seja, todo o caminho budista até esse ponto, ele surge para a pessoa se dar conta de que toda essa loucura da responsabilidade não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Por isso tem pessoas que conseguem, por exemplo, parar a sua vida e entrar em retiro. Porque a pessoa, mesmo que ela não tenha a realização de avidya, a pessoa se dá conta de que aquele processo não é um processo que tenha fim. Ela vai simplesmente seguir seguindo, não vai chegar a lugar nenhum. Porque ela vai trocar de um impulso para o outro, de uma urgência para outra, sem chegar nesse processo em algum lugar, né? Então, quando algum objeto aparece, quando algum pensamento aparece e a gente imediatamente responde, a gente nem percebe o fato mágico de ter surgido um pensamento, de ter surgido uma aparência, seja ela qual for, né? Eu já disse. Então, quando um objeto aparece, quando uma aparência surge para nós, imediatamente surge um impulso, surge uma sensação de urgência, ela já tem uma seta que aponta para um lado, que aponta para o outro. Qualquer coisa que aparece para nós tem uma seta. Nem que essa seta seja um torpor, que seja um desinteresse, mas tem uma seta dentro. Então a gente entra automaticamente no ciclo de resposta das coisas, sem conseguir ter lucidez ali dentro, né? Por isso que a meditação em silêncio ela é tão importante, porque ela vai propiciar, no caso de shamatha, o fato de a gente conseguir parar diante das coisas sem precisar responder para elas. Enquanto a gente não fizer isso, a gente nunca vai conseguir olhar as coisas com lucidez. Então, esse ponto é muito importante da gente olhar. Ele é como se fosse a chave para a gente superar essa prisão, né? Por exemplo, o Lamão usa outro exemplo que eu acho fenomenal aqui. Ele diz assim: se alguém nos agride, então vocês estão numa relação com uma pessoa, seja ela qual for, e a pessoa agride a gente, então essa mensagem é como se essa agressão tenha uma mensagem e a gente engole a mensagem. Essa mensagem é assim: ou a gente agride a pessoa de volta, ou a gente sai correndo. Mas a gente não se dá conta de que a mensagem da agressão, ela é separável da nossa estrutura interna. Que a gente pode olhar para aquilo como agressão ou não. Mas na hora, a gente não tem essa sensação. A gente parece que ou revida ou não revida. Parece que essa é a grande sabedoria que surge para nós diante das coisas, né? Ou a gente segue ou a gente não segue as opções que aparecem para nós. Então a gente legitima a mensagem, a gente legitima o samsara toda vez que a gente faz isso. A gente não questiona, a gente não consegue olhar com profundidade. A gente não se dá conta de que a mensagem do samsara, seja ela qual for, em que formato, seja no formato de uma ideia, de um pensamento, de alguma coisa social, de alguma coisa gastronômica, de alguma coisa cibernética, seja o que for. A gente legitima essas mensagens quando a gente olha para elas e pergunta: eu sigo ou eu não sigo? A gente dá solidez para aquilo. Então, nesse exato momento, acaba a liberdade. Porque a gente pensa que a liberdade é isso: eu sigo ou eu fujo. Ou retruco. Então, por isso que a prisão, ela é tão difícil. Porque ela se manifesta com uma aparência de liberdade, nos oferecendo opções de ir para cá ou de ir para lá. Então, nesse momento, quando alguma coisa acontece, a gente se sente completamente livre para fugir daquela experiência ou para atacar, para revidar. Só que essa é a essência da cegueira, de avidya. Por quê? Porque a nossa mente, quando ela embarca nisso, ela fica completamente fechada nas opções que nos são dadas. A gente não é capaz de criar outras opções, a gente não é capaz de parar e olhar com profundidade, né? Então a gente não vê a opção original, que é o fato de a gente olhar para aquilo de um jeito e depois olhar de outro, seja qual for o jeito, né? Então é um fato que a gente não precisa aceitar desse jeito, né? Então todos os objetos, todos os pensamentos, qualquer coisa que aparece para nós, eles nos oferecem algum tipo de mensagem, alguma coisa que ressoa dentro. E a gente perde a liberdade porque a gente atribui um significado sem se dar conta de que está acontecendo isso. O que seria o significado? O significado é impulso, que é de atração ou de repulsa, que surge no contato com as coisas, né? Então esse impulso, essa responsividade, aqui como a gente está olhando, ele é como se fosse o próprio galo, ou seja, a ação que surge no contato com qualquer coisa. Só que quando surge esse impulso de ação, ele é um impulso de defesa de alguma coisa, de sustentação. Isso é a essência do karma, né? A palavra karma, ela significa ação, significa se movimentar. Mas nesse caso aqui, como a gente está olhando, a gente está vendo que esse movimento, esses significados, essas opções de liberdade, eles surgem do nosso karma. É o nosso karma que escolhe os significados. O nosso karma que vai escolher as opções que vão aparecer. O nosso karma que vai escolher as aparentes liberdades, né? As aparências de liberdade que vão surgir. Então, é como se o karma cegasse, no sentido de que ele nos oferece certezas. E a gente fica achando que aquelas certezas são tudo. Por isso que é tão complicado. Então, o nosso desafio aqui é começar a jogar lucidez nesse processo, item por item, nessa operação que hoje para nós ela é inconsciente. É como se a gente estivesse entrando aqui numa dimensão que ela é extremamente obscura, quase inconsciente mesmo, porque a gente não vê. À medida que a gente for avançando nos elos, a gente vai se dar conta que a gente não percebe conscientemente, mas o que é visível para nós é do sétimo elo em diante. Os seis primeiros elos, eles são tão automatizados, tão inconscientes, que a gente nem vê. Mas o que o Buda estava dizendo é o seguinte: quando a gente olha para alguma coisa e brota uma sensação de que a gente gosta ou de que a gente não gosta, ele vai dizer que tem seis etapas que a gente fez completamente cego, sem se dar conta. E que antes da primeira dessas seis etapas surgirem, a primeira das 12 etapas surgirem, tinha uma região de liberdade. Não, nem tinha, tem, segue existindo, gente que não está vendo. Então a gente vai começar a jogar luz nessas regiões que estão obscuras. Isso que é a iluminação. Não um estado meditativo, qualquer coisa assim, mas simplesmente jogar lucidez nessas estruturas kármicas que são completamente automatizadas para a gente. Então é apenas isso que a gente vai fazer aqui. O que é mais chocante, no sentido positivo, é que quando a gente olha para isso com lucidez, a delusão não é mais vista como alguma coisa de engano. A gente vê aquilo como se fosse só um jogo. Esse é o desafio da gente olhar para as coisas, né? Por exemplo, a gente pode olhar. Uma coisa que eu gosto de pensar é olhar, por exemplo, para uma aranha e a gente olha para a teia da aranha. A gente olha para a teia da aranha e pode gerar quase que uma tristeza de pensar que o universo é extremamente amplo, tem milhões de coisas acontecendo, milhões de possibilidades e a vida daquele ser está completamente limitada ao espaço geográfico de alguns centímetros da teia que ela construiu. E que com qualquer movimento que a gente faça quando chega perto pode simplesmente levar aquilo embora. Então isso é um tipo de olhar que a gente pode ter, né? Agora a gente pode fazer assim, a gente pode olhar e gerar um encantamento de pensar como é que aquele ser pode gerar um sentimento de lar, pode gerar um sentimento de propriedade, gerar um sentimento de universo com alguma coisa que é completamente sutil, completamente mágica, né? Ou seja, só tem fiozinhos ali de teia, mas ali tem um sentido de propriedade, tem um sentido de objetividade, tem um sentido de vida ali que tem que ser defendido. Então a gente pode olhar com encantamento, de olhar como é que as pessoas conseguem fazer isso, né? Pegar bolotas de barro e olhar em vasos, e olhar em vidros, e olhar em pessoas, e olhar em muitas outras coisas. Então esse olhar é como se ele nos liberasse um pouco da sensação de solidez das coisas. Então a gente pode olhar com esse olho também. Então isso é como se fosse um resumo desses dois elos, seja do segundo e do terceiro. Sanskara e Vijnana. Com isso, a gente completa os três primeiros elos, que eles são uma parte extremamente importante desse estudo, né? Eles vão ser a base de qualquer coisa que surge para nós. Ou seja, qualquer experiência que eu possa ter, ela sempre é inseparável da minha mente, não importa qual seja. Mas o fato de eu não reconhecer isso se torna avidya. O fato de isso se repetir, isso se torna uma marca, segundo ela, samskara. Mas não uma marca neutra, é uma marca que movimenta, que ela me magnetiza, tem uma relação quase que emocional, tem um impulso que surge ali. Isso é vijnana, esse é o terceiro elo, isso surge uma sensação de identificação com aquela marca. Isso é a essência dos três primeiros elos. No nosso próximo encontro, a gente vai ver como que esse processo, que ele ainda é extremamente sutil, ele vai se configurar como a aspiração de estabilizar isso. Porque aqui ainda está tudo muito sutil. Está tudo um pouco abstrato ainda. Mas é isso. Eu queria dar um tempo para vocês para saber se tem alguma questão, alguma dúvida, para a gente poder esclarecer qualquer coisa, né? Então, o Pedro, ele está perguntando assim, já que apenas ter consciência desse processo não nos libera dele, que exercício fazer para descondicionar o olhar? O exercício, ele sempre é na direção da gente reconhecer que aquilo é só uma brincadeira, aquilo é como se fosse só um jogo da mente. O fato da consciência simplesmente não liberar é fato mais ou menos assim. Vocês começam a discutir com alguém, de repente vocês se dão conta que vocês estão com raiva. Vocês estão fixados em alguma bolha. Mas isso é como se fosse uma visão cognitiva que nós mesmos temos das coisas. Então isso não é suficiente. O que a gente vai precisar conseguir fazer é parar diante daquilo e reconhecer que aquilo tem tanta solidez quanto o vaso, o pote que a gente vê dentro de um barro. Ou seja, não tem nada ali dentro. Tem nada. Como o cubo. Que a gente poderia começar a brigar uns com os outros para ver quem é que consegue botar uma moldura no cubo e colocar ele na parede de casa. Ou seja, não tem nada ali dentro. A gente teria que conseguir parar diante das experiências e reconhecer isso. Então, isso é um treinamento. Depois o roteiro dos 8 pontos do Prajna Paramita, ele vai trabalhar isso com mais ênfase. Mas aqui, como se já fosse uma introdução para esse ponto. Né? O Lamarck pergunta, uma vez que a gente identifica uma marca, podemos desfazê-la em sua base? Isso é um treinamento, sim. A gente vai precisar reconhecer o espaço sutil onde aquela marca surge, ela se sustenta por um tempo e depois ela cessa, como os pensamentos na meditação. A gente reconhecer o espaço mais amplo onde os pensamentos surgem, existem por um tempo e cessam. Né? Isso é um treinamento que a gente vai fazer, né? Na sua própria base. Aí a Janaína disse assim: as marcas ressurgem de maneira cada vez mais sutil ou cessam? O ponto é que a gente vai. O ponto sempre é a fixação, não é o fato das marcas surgirem ou não surgirem. Porque as marcas elas não são nossas, elas estão disponíveis. Pode ser que a gente deixe de operar com uma marca, mas pode ser que depois de anos a gente volte a operar com ela de novo. Elas não são nossas. A gente vai desenvolver uma liberdade da fixação que a gente tem a elas. Esse é o treinamento. O treinamento ele é na direção da gente liberar, gerar uma liberdade frente à fixação. E não tanto alguma coisa pessoal com as marcas. Mas nesse sentido. Então a gente não vai se preocupar tanto se as marcas vão. O que a gente vai fazer com elas, né? É mais uma questão. De gerar uma liberdade da fixação, dessa sensação que quando aquilo surge, eu parece que não cresci aquilo. A Débora pergunta, né, que quando a gente está sob o efeito de uma marca que nos magnetiza, qual é a forma para a gente lidar com isso? Isso depois a gente vai ver dentro do roteiro do Prajna Paramita, que a gente vai ter que sorrir para isso. E que, na verdade, o que acontece é que a gente fica preso à energia que movimenta em nós no contato com aquilo. Então, como está no roteiro dos 8 pontos do Prajna Paramita, a gente vai ter que conseguir sorrir para aquilo. Então, a gente vai se dar conta de que no início a gente tem a sensação de que está preso a alguma coisa, um objeto, seja o que for. Depois a gente se dá conta de que a gente está preso, na verdade, a uma aparência, a uma estrutura, e que a essência dessa estrutura é o quanto de energia que ela movimenta em nós. Aí a gente não está nem olhando mais para a pessoa, para o objeto, a gente está olhando só para a energia. E aí a gente vai precisar sorrir para isso, de ver que alguma coisa completamente quase que lunática nossa. Só que para isso acontecer, a gente vai precisar gerar um distanciamento. Vai precisar conseguir parar diante da marca. Se a gente nunca conseguir parar diante da marca, das marcas, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Por isso que o shamatha é tão importante. Porque enquanto a gente não conseguir parar, a gente sempre vai ser dominado, nunca vai olhar com profundidade para aquilo. Então, o termômetro para a gente conseguir fazer isso sempre é shamatha. Sempre é a nossa capacidade de parar sem precisar responder aquilo. Chamada que vai favorecer isso. Então a Norine ela está comentando. O reconhecimento dessa emoção e a não ação é o primeiro passo para a liberação da emoção, é com certeza. Primeiro passo é a gente conseguir ficar parado sem precisar responder automaticamente, ou sem precisar embarcar diante daquilo. O próximo passo é reconhecer que aquilo é separável da própria mente. Porque a sensação que a gente tem de ter que obedecer é porque a gente está vendo aquilo como externo. Então, do mesmo modo que a gente olha para o cubo e tem uma imagem quase que 3D, quando a gente pisca e vê de um jeito, pisca e vê de outro, a gente vai precisar olhar para aquela forma, para aquela aparência, para aquela pessoa, para aquele objeto, e ver do mesmo jeito. Ou seja, é igual a um cubo, é igual a uma bolota de barro e um vaso. Por quê? Porque a gente com certeza já olhou para aquela pessoa, para aquele objeto, com olhos diferentes. Em cada uma dessas vezes que a gente olhou, a gente viu alguma outra coisa. Só que existem aparências que nos dominam com mais facilidade. Então a gente vai primeiro precisar parar, para depois reconhecer que aquilo é nossa própria mente, aquilo nunca existiu lá. Aquela emoção nunca teve fora, aquela sensação nunca teve fora. Sempre foi alguma coisa que surgiu de maneira coemergente. Então, o primeiro passo é conseguir parar, o segundo passo é reconhecer aquilo como sendo a nossa própria mente. Eu não tenho por que ficar agoniado, eu não tenho por que ficar desse jeito. É o próprio jogo da mente, não tem nada acontecendo ali de fato. Do mesmo modo que o potista ele pode começar a ficar aflito, que o vaso pode quebrar, que ele pode não ter uma aceitação, que qualquer outra coisa, mas tudo isso é um processo subjetivo dele, nada daquilo ali vem do próprio barro. Conhecer isso separável da nossa própria mente. O treinamento é reconhecer a vida, a gente conseguir parar e sorrir para aquilo. Isso é treinamento. A Débora pergunta se essas marcas têm a ver com Maharaja. É que a impermanência dessas marcas é o nome de Maharaja, a gente dá esse nome de Maharaja, né? Ou seja, o fato de que as marcas estão sempre mudando, elas mudam. A gente olha para uma pessoa, ora vê uma coisa, depois ora vê outra, a gente chama isso de Maharaja. Porque a gente olha para as coisas e alguma qualquer situação se apresenta e aquilo se. Mas dentro do samsara a gente poderia dar esse nome, né? Ou seja, a operação de Maharaja, a operação das marcas, né? Pode fazer isso. Na próxima semana, a gente vai seguir usando esse texto. Deixa eu olhar por um bom tempo para esse texto, ele é muito precioso. Então, vocês deem uma olhada e vejam, não só até esses três primeiros elos, mas procurem olhar em diante, quarto. Como é que isso acontece? Super importante a gente fazer isso. Então a gente já deixa agendado para a próxima terça, nesse mesmo horário, para a gente poder olhar para esse tema de novo, né? A gente poder olhar com cuidado. Agora para olhar com mais o que vem acontecendo na sequência, né? Então eu acho que por hoje é isso, pessoal. Agradecer a vocês. A gente segue em contato, né? Boa noite e até a próxima.